criancinha, li os livros do Draculinha. Agora eu cresci, fiquei grande, ganhei músculo, mas eu gosto mudou, sou viciado em Crepúsculo. Meu aniversário, eu fui pra Disneylândia, mas eu não gostei, queria ir pra Draculândia. Draculinha era legal, e foi até pro Pantanal. Até hoje eu ainda piro em histórias de vampiro. A culpa não é minha, a culpa é do Draculinha. A culpa é do Draculinha. Eu fui pra Disneylândia, mas eu não gostei, queria ir pra Draculândia. Até hoje eu ainda piro em histórias de vampiro. E a culpa não é minha, a culpa é do Draculinha. A culpa é do Draculinha. A culpa é do Draculinha. Culpa é do Draculinha.